Quarto Andamento com Joana Santos. Thank you. Boa noite. Seja bem-vindo ao programa Quarto Andamento. Este programa que lhe faz companhia aqui na Rádio Antena Web, todas as quartas-feiras entre as 23 e as 0 horas. Eu sou a Joana Santos e tenho o prazer enorme de estar consigo e trazer-lhe grandes obras. Abrimos a nossa emissão de hoje com Chifaro Tsenzai Euridice, música, aliás, obra trazida por Orfeu Euridice. E Dance of Blessed Spirit foi também escutada por nós. Vamos agora ficar com um painel de variado, composto por três compositores. Falo de Mozart, Bruhr e Khatchaturian. De Mozart, ouvimos o 23º Clavier Concert de Christian Friedrich Bruhr. Ficamos com o Violino Concerto número 1, obra 26. E de Khatchaturian ficamos com a mítica obra Spartacus. Fique connosco e deixe-se inebriar pelas grandes obras. Thank you. Thank you.

É inebriante ouvir grandes momentos musicais, mas o tempo vai passando e chegamos ao fim da nossa emissão. Fechamos a nossa edição de hoje com Beethoven e a sua segunda sinfonia, dividida em quatro andamentos: Allegro com brio, Larghetto, Scherzo Allegro e Allegro Molto. São as quatro divisões desta composição de Beethoven. Fique com esta maravilhosa obra e, claro, já sabe que para a semana estamos aqui para mais um quarto andamento entre as 23 e as 0 horas, só aqui na sua rádio Antena Web. Fique bem, tenha uma ótima noite e até para a semana.

Quarto Andamento com Joana Santos.